O diabo é que eu aceito, pois já não tem outro jeito. Que palhaçada é essa, amor? Quem foi que bebeu a minha cerveja? Você tá louco, ninguém bebeu sua cerveja. Olha aqui, eu já matei um por muito menos do que isso. Ah, só faltava essa. O amor não tem fronteira.